Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra você. A marca de sal da aliança do meu dedo mostra que ela me deixou tem menos de um mês. Na fronha ainda tem o cheiro de shampoo. Na mente ainda tem ela usando aquele baby doll azul. Por isso, essa gelada eu vou beber em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirosa, que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta. Essa gelada eu vou beber em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirosa. Se ela não voltar pra mim, esse mundo não pode acabar agora. Pode acabar agora.